Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 21 de fevereiro de 2012. Já sonorizamos muitas terças-feiras de carnaval, mas nunca iniciamos uma edição tão especial do Ronca Ronca num clima tão de momo, um clima tão carnavalesco, com Leonardo Cohen ao fundo. E o título da canção ajuda muito esse clima de folia, com a música intitulada Darkness. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. E como informamos terça-feira passada, essa edição do Ronquinha é de terça de carnaval, devidamente gravada. Não estamos ao vivo e com isso não colocaremos no ar nossa habitual comunicação. Mas não deixe de participar durante a semana pelo endereço programa@roncaronca.com.br, fazendo seus pedidos, consertando nossas batatadas, enfim, subindo junto com a gente. Esse é o novíssimo disco de Leonard Cohen, já lançado no Brasil, intitulado Old Ideas, Ideias Antiquadas, vamos dizer assim. It was red behind your eyes. You were young and it was summer. Leonard Cohen, a bordo de seus 77 anos, um menino cheirando a talco Johnson, uma criança. E temos uma surpresa para vocês hoje, hein? Muita atividade. I don't smoke no cigarette. I don't drink no alcohol. Mas a banda de Leonard Cohen sempre utilizou de forma muito linda o órgão Hammond. Por falar no órgão Hammond, nós vamos ouvir mais uma vez no Ronquinha o mais recente disco de Booker T. Jones. Ronca, ronca.

please drive him home. If you see my little red room, please drive him home. If there's no peace in the barn, sit your little red rooster up and home. Well, the dog aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. I'm gonna show you how to play the blues. Now you just sit here and watch, man. Sutilson. Howlin' Wolf. E com esse monumento à música planetária ao fundo, vamos indagar a nossa visita. Se essa edição, em plena terça-feira de carnaval, está escorrendo bem, conforme é necessário para o reinado de Momo. Nandão, o que você está achando dessa folia? Tá fluindo bem, como tem que ser no manual, né? Todo manual do Ronca Ronca tem que ser assim. Tá bom, clima? Curtiu o início? Darkness, Leonardo Antônio? Tá. Faz sentido. É isso. Estamos gravados, tá? Edição devidamente gravada do Ronca Ronca por questões operacionais da Rádio Oficial do Verão, hoje a Rádio Oficial do Carnaval. I am a bad old man. I am a bad old man. Well done. Conforme nós informamos terça-feira passada também, dia 28, terça que vem, a gente coloca a tampa no Ronca Ronca na frequência 102.9, uma vez que a partir de março a Jovem Pan estará nesse espaço que foi ocupado por nós nos últimos 6 anos. Agora, Nandão, olha que interessante, hein? Você sabe qual é o número dessa edição do Ronca Ronca na frequência 102.9, desde que nós começamos? 300. Tá esquentando. 302. 2. A festa foi há 1000 anos, né? Não. A festa foi há pouquíssimo tempo. Mas antes tem. E você estava? 329. A existência do Ronca Ronca na Rádio Cidade, maluco. 312. Não, tá esfriando brutalmente, 309. Cara. Olha só, a continha é a seguinte. Vamos lá. Na Oi FM, nós fizemos 301 programas. Uhum. Concorda? Positivo. Fizemos mais 8 até hoje, dia 21 de fevereiro. Uhum. Tá? Uhum. E sabe quantos na Rádio Cidade, na frequência 102.9? 72. Ah, tá. Aí. Aí junta 72 com 8, 80 mais 301. A edição de hoje é número 381 do Ronca Ronca na frequência 102.9. E terça-feira que vem, dia 28, a gente dá com os cornos em 382 programas direto número na bom, frequência 102.9. Tá bom pra gente, não? Crazy, né? Espetacular. Meu. Esse disco aqui ao fundo do Howlin' Wolf tem umas informações muito interessantes. Ele é um lançamento de 1968 e recentemente uma banda, certamente a banda mais popular hoje no rock planetário, manja, The Black Keys. O disco anterior do Black Keys é chupado, no bom sentido da expressão, dessa capa aqui. Tá lembrado? Som de guitarra. Qual... Não, mas a capa mesmo. The Name of This Band is The Black Keys. Um bagulho desse. Amanhã no site roncaronca.com.br. Pô, mas o som é também assim, muito... É, total. Howlin' Wolf é a forma dessa turma toda. Esse disco do Howlin' Wolf é intitulado This is Howlin' Wolf's New Album. E segue, né? He doesn't like it, he didn't like it, his electric guitar. Enfim, é quase um e-mail que o Howlin' Wolf mandou para seus aficionados em 1968. E nessa banda aí ao fundo, tem um guitarrista chamado Pete Causey, que alguns, muitos anos depois, foi guitarrista de Miles Davis e veio ao Brasa com Miles Davis. No início dos anos 70, tocou algumas noites no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e outras cidades do Brasa. Pete Causey, uma lenda, cara. Mas só pra gente colocar uma peninha na nossa fantasia e criar um clima meio carnavalesco, vamos a uma das minhas canções favoritas de todo o tempo. A uma das nossas canções favoritas de todos os tempos. Lá em casa tinha um bigurilho, bigurilho fazia mingau. Bigurilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Lá em casa tinha um bigurilho fazia mingau. Bigurilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Dona Dada, dona Didi, seu marido entrou aí. Ele tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair, ele tem que sair. Lá em casa tinha um bigurilho, bigurilho fazia mingau. Bigurilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Lá em casa tinha um bigurilho fazia mingau. Bigurilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Dona Dada, dona Didi, seu marido entrou aí. Ele tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair, ele tem que sair. Dona Dada, dona Didi, seu marido entrou aí. Ele tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair, ele tem que sair. Lá em casa tinha um bigurilho fazia mingau. Bigurilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Trepa Antônio, se ele tá no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Ronca, ronca. Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Só da samba, só da samba. Só da samba, só da samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só da samba, só da samba. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. Já cansei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Thank you. ao tchá tchá tchá. Só dançamba, só dançamba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dançamba, só dançamba. Vai. Alô, meu filho Osmar Santos no Enrola. Transmite em cima da bola, meu filho. Tulipa, Matulipa, prima da gorduchinha. Ronca, ronca. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Green I love so much. I'm telling you. My love is a prison, but me no me absent. She cannot be a prison, don't want to listen. The love not prison, but me no me absent. music. Music lovers out there. How do you feel? Alright. Who feels it out there? They will know it. Raise your hand. Ronca, ronca. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, JQS, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Situação, né, rapaz? Eu tava com uma saudade muito grande desse nosso colega Nandão. Vem com a criança de novo, cara. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, JQS, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Essa música é muito boa. É uma... Nandão, nós estamos em plena terça-feira de carnaval com essa edição do Ronca Ronca devidamente gravada. Como está sendo a sua folia de momo enquanto eu viro o lado desse 12 polegadas para mostrar a canção que é o destaque do disco? Eu estava em casa e aí cheguei mais ou menos umas 9h30 para ficar ouvindo. Estou ouvindo o programa nesse momento. Estou deitado aqui na sala de cueca, olhando pro teto. Vem com ele. Aliás, um grande beijo, né? Pra lenda. Alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Now, Green, step up. Cause we love the girls and so much, you know. Green, they love so much. I'm telling you. Nandão, vem por favor. Que demais, hein? É, desorientação total. Carnaval, né, mano? 1991 esse disco. Muita né? loucura. A capa parece de meio papel de pão, né? De tão fina. Chaba Ranks com caramba. O Green, do Script e Politium, uma banda muito importante, pouquíssimo conhecida no Brasil. Que isso. O Green é considerado um gêniozinho da música britânica ali dos anos 80. Criou o Script e Politium, fez muito sucesso. E tá meio sumidinho. Esse é um 12 polegadas de tirar pica-pau do oco. Muito tem, bom. Tem o dadinho aí, cara, pra eu colocar uma outra versão desse 12 polegadas? Tem o dadinho, o capetinho? Você diz dadinho, aquele... É, a identificação dele é dadinho. Ah, rapaz. Sim. Eu tô achando que você tá falando do nosso querido amigo... Dado Vila-Lobos. Dadinho. Mas não, né? Não e sim. Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou... Da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela o samurai Bruce Lee, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro... Curará, né? Então, como ele restituiu a vida, a a Thalita, da febre, da prima. Tá curado ou não tá, meu filho? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Isso aí nem a gente, né? Repetindo pra você que saiu de trás da moita nesse exato instante, em plena terça-feira de carnaval. A edição do Ronca Ronca está gravada, como anunciamos semana passada, por conta de uma logística operacional da Rádio Oficial do Verão, hoje a Rádio Oficial do Carnaval. E contando, para nossa felicidade, com a presença de Nandão, o caboclo. Mais ou menos, praticamente não. Que nessas edições do Ronca Ronca na frequência 102.9, a curadoria e a co-curadoria de soma da RDO, manja? Uhum. Rádio do Verão Oficial, Rádio uhum. Oficial do Verão. Ela chegou ao número de 381 programas. Hoje é o número 381 do Ronca Ronca na frequência 102.9. Então, dessas você esteve em quantas, Hernandão? Em 380. Umas 300 e blau, né? 300 e blau, né? Vem de novo com o dadinho, cara. Cara, esse realmente, esse discurso apocalíptico é demais. Prestem atenção. Estamos no carnaval, né? Tem a ver a situação, né? O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Sim, tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lee, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro... Curará, né? Então, como ele restituiu a vida a Thalita, da febre, da prima... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Shabba, give the world a touch. Now, Green, step up. How we love the girls, them so much, son. Green, they love so much. Dá pra cantar junto, Nandão? She's a woman. Manja? Aquela banda lá de Liverpool. Já ouviu falar. Onde anda o Shabba Hanks, hein, cara? Rapaz, não sei, sabia? E, infelizmente, nós não temos a nossa audiência pra tirar essa dúvida. Ah, é. Mas é o caso de tirar a dúvida pra próxima terça 28. Terça-feira, dia 28, nós vamos informar por onde anda Shabba Hanks, cara. Pode crer. Tá preocupado com ele, você? Não? É, eu curto, né? Mas tá preocupadão, assim? Não muito. Ah, tá. Obrigado. Ronca, ronca. Eu penso. Tem arte que embora não saiba porque penso nisso, eu penso. Qualquer eu penso. No começo eu penso. No fim eu penso. Que você pode ficar louca mais tarde. Eu penso. No seu cabelo eu penso. No cassino eu penso. Eu penso. Eu penso. Eu penso. Com meu pinto no banheiro. Eu penso. coração. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca Ronca. Sleeping children, just to watch and slowly dreaming. Song, song. Vá segurar o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Anger. Ronca, ronca. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Mamilos! E a risadinha dela, cara? Vem com a risadinha de novo dessa criança aí, cara. Espetáculo, hein? Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, edição gravada do Ronca Ronca, amanhã no site roncaronca.com.br. E essa derradeira sequência aqui deu para sentir cheiro da Fluminense FM. Sério? Nós abrimos com Fellini, logo depois The Cure, gravado ao vivo, e fechamos aí o fundo com Psychedelic Fuzz. Oh, shit. Rapaz, esse é um disco que volta e meia passa pelo Ronca Ronca, espetacular, intitulado Zero, Zero, a Martin Hunnett Story, mega ultra produtor, espetacular, com gravações dele de 1977 a 1991. Martin Hunnett foi o responsável pelo som de uma banda chamada Joy Division. Joy Division, né? Eu lembro do New Order. Tem a ver também. Tem a ver também com Magazine, tem a ver também com Basement 5, tem a ver com Section 25, tem a ver com Happy Mondays, tem a ver com John Cooper, enfim, um produtor espetacular. Uma turminha que frequenta a igreja, né? Joy Division aqui com Transmission. Quer matar a saudade de Transmission, né, Nandão? Você que tá com a gente hoje nessa edição de terça-feira de carnaval, cara. Solta aí, garotinho. Olha aí. Aí, foi ele que fez isso, cara. Martin Hunnett. Esse é o Joy Division. A faixa anterior é uma outra banda também com quem ele fez o som mesmo, e depois virou outro som por conta de sisteminhas que a gente sabe muito bem quais foram. Olha só, não vai identificar quem é aqui, ó. Sabe o que é isso, Nandão? É, leve desconfiança. U2. É mesmo? U2. Do Boninho. Jura? Nessa época era U2, né? E na depois época de U2. Se transformou. Esse Tutu, depois pode virou crer, Tutu. Pode crer. U2. Porra! Brincadeira não? Que é a história, né, rapaz? Qual a vozinha dele? Como o mundo gira, né, meu amigo? Nandão, por falar em girar... Essa música é espetacular. Terça-feira passada nós fizemos aqui na edição ao vivo do programa uma mega promoção com ingressos para todas as apresentações de Los Hermanos, com Ronca Ronca abrindo e fechando todas essas passagens do Los Hermanos por várias cidades. Terça-feira que vem, dia 28, nós voltaremos a essa promoção. Maravilha. Algo parecido com Los Hermanos e Ronca Ronca rasgando brasas. Você já tem algum show favorito que você queira conferir? Do Los Hermanos? É. Manaus? Talvez em Recife. Recife? É. É, o primeiro, abriu pro rock. É. Vamos dar um cheguete lá? Vambora. Posso armar o esquema? Claro, claro. Então fechou, hein? Nandão comigo em Recife, abrindo a excursão de Los Hermanos no Brasa, abrindo pro rock. E podia fazer um ronca-ronca, né? Antes do show. Sim. Né? Só a sonorização ronca-ronca. Com você do meu lado eu fico mais os caras ali, inspirado. Entendeu? A galera chegando no palco, mandando lá a mensagem. E por falar em Los Hermanos, confirmadíssima a camiseta Los Hermanos Ronca Ronca em mais uma ação violentíssima de marketing dos nossos amigos do Bibi. Opa! Olha aí, é contigo agora, garotinho. É hora de falar do Bibi Sucos. Há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juice Wear e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. É não, Valadares? Ronca Ronca. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Aqui ao fundo, outra estrela da música de Manchester, do Ruth Colum, que também passou pelo estúdio do Martin Hunnett. Thank you. Lembrando que essa edição do Ronca Ronca está gravada por conta do Carnaval. A logística operacional da Rádio Oficial do Verão, hoje a Rádio Oficial do Carnaval, fez com que a gente gravasse esse programa de número 381. Consequentemente, terça-feira que vem, dia 28 de fevereiro, a gente coloca a tampa no Ronca Ronca na frequência 102.9, uma vez que a partir de março esse espaço será dominado pela Jovem Pan. Clima pânico total, manja? Sim, sim, sim. Terça-feira que vem a gente dá com os cornos no programa de número 382, juntando Rádio Cidade, Oi FM e Rádio Oficial do Verão. Procede, Nandão? Positivo. E Nandão com a gente nessa versão gravada do Ronquinha de Carnaval. Nandão, perguntei se você irá a alguma apresentação do Los Hermanos. Você confirmou presença na abertura em Recife, no Abril pro Rock. No dia... Sabe qual é o dia que você vai... Não, não me lembro. Vai Recife. De Recife a gente já pode emendar Fortaleza, cara, que é um coladinho no outro. Acho que é dia 13. Recife dia 20 de abril e bora. Fortaleza dia 21. Vamos nessa? Vambora. É ali, né? Fechado? Bora, tá com a barraquinha em dia, limpinha? Barraquinha? Barraca, pra ficar acampado ali na frente. Pô, pensei que eu ia ficar lá no mesmo hotel com você. Na aba? É, com certeza. Que isso, cara. Lógico que você vai ficar, Nandão. Você manda, né? Muito obrigado. Então, dia 20 de abril, Nandão, junto com Ronca Ronca, em Recife, 21 em Fortaleza. Mas, enfim. E agora eu vou fazer uma outra perguntinha pra você, Nandão. Essa semana foi confirmada, mais uma vez, a chegada de Bob Dylan ao Brasa. Ah, é? Já acertou? Fechadíssimo. Quer Argentina saber? E depois aqui. Argentina acho que é depois, hein? É depois? É, não tenho certeza, porque Los Hermanos, os que me interessam, são outros. Qual dia? Ai, ai, ai. Em abril? Bob Dylan chegando ao Brasa, no Rio de Janeiro, Citibank Hall, dia 15 de abril. Em Brasília, dia 17 de abril, BH, Belo Horizonte, Bob Dylan, 19 de abril. São Paulo, duas datas, no Credit Card Hall, 21 e 22. E Porto Alegre, dia 24 de abril. Vamos? Você foi na última vez? Oh, yes, meu amigo. Pode crer. Virei o capeta chupando manga e rolando na lama. Foi ele louco. Virava pra cima assim e falava, Maurição, chega aí, desce aí, cara. Me segura a onda aí, Bob, porra. Tem uma imagem a zelar, cara. É verdade. Você não, mas eu tenho. É verdade. Mas algumas datas... Felizmente, a apresentação no Rio de Janeiro não bate com o início dos Hermanitos. Que é dia 20, como a gente... Então vai dar pra ir em todos? Não vai dar. Pois é. Você vai num show do Bob Dylan e depois você engata com a turnê dos Los Hermanos pelo Brasil. É isso aí. Isso aí, Nandão. Que maravilha é essa aí ao fundo, hein? Esse é o do Ruth Colin, na realidade. Ah, sim, Manchester. Um caboclinho só, o Vinnie Riley, ultra mega guitarrista. Tem uma discografia enorme, uma estrela da música britânica. E o disco é todo assim? É, a onda dele é essa aí. Maravilha, isso aí, contemplação. Geral. É, total. Já que você gostou, Nandão, vai até o final, tá? E depois a gente emenda com uma outra parada que você vai curtir pra caramba também. Vai, garotinho. Que eu trouxe pra você, hein? Muito obrigado. Americana, ela está querendo me escolachar. Dizer que eu sou de Grêmio, que lá na América eu não posso entrar. bacana, tá querendo esculachar. Vou dizer que eu sou negrinho e lá na América eu não posso entrar. Mas o que eu mais me admiro é de ver um americano, quando ele chega no Brasil, com o negro vem se misturar. Alô, galera do Ronca, salve Malval, véi. Ronca, ronca. Candy cane, girl, don't you know your name, girl? 12 people gonna ask you just the same, girl. Christmas once a year, girl. That's 364 tears, girl. So when Christmas finally comes and nobody's got a gun, and you think it might be fun to hang around, think again, girl. Children. Oh, when Christmas finally comes and nobody's got a gun, and you think it might be fun to get a new toy, think again, boy. Thank you. take a stand. Think again, man. Ronca, ronca. Ultra mega espetacular compacto do White Stripes, lançado há uns 4, 5 anos no Natal. É uma música de Natal, Merry Christmas from the White Stripes. E como, né, Nandão, você é testemunha ocular e auditiva da história do Ronca Ronca, nós não levamos a sério nunca essa paradinha de carnaval, Natal. A gente toca música de Natal em julho, né? Carnaval a gente toca em maio. Não há uma ligação com os fatos. Exatamente, não precisa, né? Música é música. Música é música. Porra, Nandão, que saudade que eu tava de você, cara. E esse compacto foi pedido lá no final de... do Natal. De 2011, quando nós fizemos os pedidos da nossa audiência. Lógico. E muitos foram devidamente engavetados. Mas volta e meia, ou quase toda terça-feira, ou meia e volta. Exatamente, a gente volta a fita e cai nos pedidos de quem manda nessa bagaça aqui, né? A positivo, nossa audiência. Positivo. Não, você que durante tanto tempo vem comandando as tardes da Rádio Oficial do Verão, passando informações muito interessantes, você deve ter dito que o White Stripes acabou, né? É, acho que já disse, acho que já disse. Mas já estão... Mas o Jack White tá, não para, né? Não para, tá lançando novo disco agora em março, e o White Stripes já está devidamente programado já também tá para 2012. Engatilhado. Tudo um tremendo esquemão, né, cara? Esquemão aconteceu em São Paulo agora, há poucos dias, com a chegada da Orquestra, a banda de Sanha. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Thank you. Ronca, ronca. Hello, can you go? Ronca, ronca. Here we go again. Ronca, ronca. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Safe, safe, enjoy your time feeling so safe. And treasure that smile on your face, okay? Cause time will see that it's replaced in a while. So go on and smile, smile and handshakes all around. That's your style. And no one would call it denial, for you're not even sure what's in store, though it's more. When you'll be able to take, standing up straight, and it won't be okay. And you won't be somebody who, just happening to, it's a trap that you. Tracing a line across your throat. Too late in the game. locked up and pushed into place. I could claim that it all would go great, but the reason I came is to say that it won't. You should know that it won't. You should know that. Ronca, ronca. Olha, deixa eu confessar meu maior sonho. Meu maior sonho não é nem tocar em rádio, é tocar na estação rodoviária. Ronca, ronca. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. Vou começar. E aí, Nandão, curtiu? Chegada no violino, cara? Chegou no violino? Eita. Curtiu? Você é um Stradivário, você sabe, né? Eu conheço pelo som. Ah, tá. Mais um pedido de nossa audiência, devidamente engavetado, The Waterboys, com álbum, é a faixa título do disco, Fisherman's Blues, um disco de 1986. E o Waterboys, por mais que tenha tocado bastante nas FMs brasileiras, nunca é citado quando pinta uma Pela Saquice de anos 80, manja? Pela Saquice? Já ouviu falar. Anos 80, já ouviu falar. Numa festa dessas aí não toca o Waterboys. Não, não é citado, a gente não precisa chegar nem a uma festa, mas uma matéria sobre os anos 80, sobre a música dos anos 80, internacional, música internacional, o Waterboys não entra, não é citado mesmo. Olha o Stradivarius aí. Se você chegou agora da festa de Momo, o Ronca Ronca, essa edição de terça-feira de carnaval, está devidamente gravado, como informamos terça-feira passada, e contando com essa lenda, esse mito, o Dedé do Ronca Ronca, Nandão, com a gente iluminando nossos caminhos entre escola de samba, bloco, bloco de sujo, bloco de limpo, enfim, Nandão, um prazer tê-lo a nível de gente quanto pessoa, nessa edição número 381 do Ronca Ronca, na frequência 102.9. Pra sempre, né? Manja? Manja. Quem sabe a gente não continua, né? Quem sabe? É, ninguém sabe nada, ninguém né? Ninguém sabe nada. Mas quem sabe? Quem sabe? Nessa edição carnavalizada, não poderia faltar mais um pedido de nossa audiência que, nos últimos tempos, a gente tem respondido direitinho. Ele, o Alma. Manja? Alma? O Alma Negra, hein? Com uma música pouco conhecida de seu mega clássico. A música tem como título O Rap do Negão. Segura. Ronca, ronca. Ei, lourinho, eu sou aquele negão, ah! Ei, lourinho, eu sou aquele negão que quando você chega, te dou toda atenção. No baile funk ou na praia, mexe no meu coração. A razão do meu viver, a mais pura emoção. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te ama e que te quer, tu és a minha paixão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te quer e que te ama, tu és a minha paixão. Quando saio com você, chamo maior atenção. Será que nunca viram um arroz com feijão? É, é. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que quando você chega, eu te dou toda atenção. No baile funk ou na praia, mexe no meu coração. A razão do meu viver, a mais pura emoção. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te quer e que te ama, tu és a minha paixão. É. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te quer e que te ama, tu és a minha paixão. Quando saio com você, chamo maior atenção. Será que nunca viram um arroz com feijão? Ei, oi. Ei, lourinho, eu sou aquele negão. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que quando você chega eu te dou toda atenção. No baile funk ou na praia, mexe no meu coração. A razão do meu viver, a mais pura emoção. Ei, lourinho, eu sou aquele negão que te ama, tu és a minha paixão. Quando saio com você, chama maior atenção. Será que nunca viram um arroz com feijão? É, quando saio com você, chama maior atenção. Ronca, ronca. Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde eles, Esgovel? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Wiz David Charlie! Chapeando, chapeando. Mantenha a guarda, mantenha a guarda. Muda a distância, muda a distância. Levanta a cabeça. Joelhada, joelhada. Leva ele pro chão, leva ele pro chão. Valeu, garoto. Agora porrada, agora porrada. Dá na cabeça. Língua na nuca. Valeu, garoto, valeu, garoto. Mão na bunda. Ele vai bater. Aproveita agora, aproveita agora. Dá um beijo na boca dele, valeu, garoto, valeu. Agora porrada, dá na cabeça, língua na nuca, ele vai bater, aproveita agora, dá um beijo na boca dele, valeu, garoto. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. Ronca, ronca. Essa aí você se lembra, hein, Nandão? Ao vivo. Sabe quando? Ah, isso aí foi 2009. As nossas noções de tempo estão completamente depauperadas. Rogério Skylab e banda. Rogério Skylab, voz. Bruno Coelho, bateria. Thiago Morim, guitarra. Alexandre Guichard de violão e Alessandro Cury baixo, gravado ao vivo no Ronca Ronca em 12 de junho de 2007. Putz! E que pertence, cinco anos, que pertence ao CD, ao primeiro disco do Ronca Ronca. onde nós temos junto com o Skylab todos gravados no programa. Binário espetacular, Amor Líquido, João Donato, ultra mega espetacular, inesquecível, com Emoriô, Cassim mais dois com Tranquilo, Sandy Pitbull, Faroeste, João Brasil, Palmolão Blues, Fino Coletivo, Na Maior Alegria, gravado na festa Ronca Ronca, no Estrela da Lapa, Canastra, com Dallas, e Rogério Skylab, com seu clássico Dá um Beijo na Boca Dele. CD de grátis promocional que nós fizemos com todas essas faixas, as oito faixas que eu falei, mas o tema do Ronca Ronca, que muita gente pergunta de onde sai a introdução, é o tema do Ronca Ronca, criado pelo Herbert Viana em 1900, de preto e branco. Ed Mota regravou anos depois, ficou comigo durante um bom tempo, e mais recentemente o Cassim e o Berna Cepas regravaram o tema do Ronca Ronca. Essa gravação está no CD do Ronquinha, que já foi fartamente distribuído e que ainda tem umas cópias que levarei a essas cidades onde Los Hermanos e Ronca Ronca estarão. Mais as camisetas, enfim, distribuição de 1000 presentes à nossa audiência espalhada pelo Brasa. Nandão, nós vamos ouvir a seguir. Quantos minutos para acabar o Milha com a Pipoca? Tem noção ou não? 9, 10. É mesmo, né? Passando rápido também. O programa gravado também passa rápido, né? 12. Ah, tá. A próxima música tem 2 minutos e 14 segundos. É uma tabelinha bem inusitada. E assim que essa próxima música acabar, eu vou fazer uma perguntinha para você e você vai ter esses 2 minutos e 15 segundos, vamos dizer, para responder. Tá. Posso fazer a perguntinha? Manda. Para você poder pensar? Positivo. Vou pedir para que você informe a nossa audiência nessa terça-feira de carnaval. Uhum. Os 3 momentos mais inesquecíveis do Ronca Ronca para você. Hoje é a edição 381 do programa. Você participou de 350, 340? Pode ser. Tá bonito? Tá beleza. Olha só quem chega aqui, ó. Beleza? Oi? Canta um negocinho pra gente, canta. Não dá pra me cantar, Elisa. Eu não tenho voz pra cantar. Mas canta, Pelé. Me disseram que você toca violão tão bem, meu filho. Todo lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão. Mas canta pra mim. Bom, eu vou dizer pra você por que que eu não vou. Por que que cantar. Foi? Então canta. Presta atenção. Por que que foi? Outro dia me pegaram de surpresa. Me deram um violão e fizeram eu cantar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu, todo desajeitado. Ai, cantando tudo errado. Ai, ai, que horror, meu Deus. Sem saber como parar. Foi me tremendo o vexame. Ai, ai, ai, que vexame, meu Deus. Mas o engraçado é que eu cantava errado. E os puxa achava bom. Gustavo Rádio. Gustavo Rádio. Jornal e a televisão. Jornal e a televisão. E eu todo sem graça só fazia. Laralá. Só fazia laralá. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum é essa que nós possuímos, graças a Deus. Ronca, ronca. Thank you. Esse é o tema gravado pelo Cassinho e pelo Berna, que está no CD Ronca Ronca. Mas, Nandão, deu tempo de pensar? Positivo. Nas respostinhas. Sabe por que eu te perguntei isso, assim, a sangue frio? Quase a sangue frio? Porque nessa gravação que nós acabamos de ouvir do Rogério Skylab, ao vivo, no Ronca Ronca, inesquecível, sabe quem estava junto com a gente e registrou tudo? Quem? Rominho. É verdade, lógico. Sabia disso? Estão na internet, claro. Pois é. Isso tem um vídeo dele, feito por ele. Então, inesquecível esse dia de gravação do Skylab. Quais seriam os três momentos, assim, para você lembrar para sempre? A participação, o programa com a participação do João Donato foi demais, o clima, ele estava muito feliz, a gente estava num ambiente muito legal. O programa 300, a edição de 300. Doideira. 300 minutos, foi muito legal e, obviamente... Esse programa Ronca 300, com 300 minutos, 5 horas de programa, começando às 8 da noite, acabando às 1 da madruga, com as presenças de Ed Mota do Brasil, Cassim e Benegão. Exatamente, e é um programa de 5 horas de duração, algo quase inédito no rádio, e, obviamente, a entrevista com Carlos Moore, biógrafo do Miles Davis. Fela Kuti, que foi um programa muito emocionante. É verdade, espetacular mesmo, muito bem lembrado. Foram vários momentos muito legais. É verdade. Mas assim, me veio nesse momento... Eu imagino que para você todos tenham sido interessantes. Mas esses três que você citou aí estão ali no top 10. Não lembro os outros 7, mas esses três aí estão no top 10, certamente. Não, mas eu me lembro de coisas muito, muito bacanas mesmo. Milhares. Não, várias participações. Ó, uma que eu me lembro muito, assim, como se fosse há 15 minutos, quando a gente tocou aquela música do Novos Baianos. Acabou o Chorário. Não, a música não. A música era... Ah, Mistério do Planeta. Mistério do Planeta. O disco Acabou Chorário. E o Nandão não conseguia falar depois. Foi logo de depois do SWU. Pois é, a gente também teve vários momentos muito legais, só nós dois, né? É. Altos programas... vários programas muito legais, muitos, que bom. Esse também foi barra pesadíssima. Barra pesada. Porque era um contexto muito bom ali, porque a gente estava vivendo. Nossas idas a São Paulo. 2010, início de 2011, lançamos Genesi, Tulipinha. Que eu fui esquecer a participação do próprio Novo Baiano. Sim, Paulinho Boca. Paulinho Boca, no meu programa... Olha tanta só, gente. Foi muito legal. Terça-feira passada a gente comeu mosca, como sempre, e não tocamos. Um dos muitos aniversariantes, ele, Tim Buckley. Sometimes I think about Saturday's child, and all about the times when we were running wild. I've been a searching for the dolphin in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? This old world will never change the way it's been, and all our ways of war can't change it back again. I've been a-searching for the dolphins in the sea. Ah, but sometimes I wonder, do you ever think of me? Lord, I'm not the one to tell this old world how to get along. I only know that peace will come when all our hate is gone. I've been a-searching for the dolphins in the sea. Oh, but sometimes I wonder, do you ever think of me? Ronca, ronca. Da perplexidade que eu fiquei diante do resultado da pesquisa da MTV, que no número sempre superior a 80%, a população jovem disse que era hedonista, egoísta, consumista e que não queria saber de problemas sociais. É isso aí, cara. Hedonista. Essa é uma sessão que a gente não realizou em 382 programas. Já coloco o de terça-feira que vem no balaio. Aí embaixo, Tim Buckley, aniversariante de terça-feira passada. Nós ouvimos ele com Dolphins, música espetacular de Fred Neil. E aqui embaixo... Não é essa que eu tô querendo mostrar, não. É essa aqui, ó. Ouvimos Dolphins do Fred Neil, e aí a quinta música desse álbum intitulado Sephronia, do Tim Buckley. Olha o que ele faz. Operator, number please. It's been so many years. She'll remember my voice while I fought the tears. Marta, de Tom Waits, meu amigo. Que situação. Nandão, quantos minutos para acabar o milho acabar a pipoca? Cinco. Cinquinho. Nós temos a próxima música, saideira dessa edição número 381 do Ronca Ronca. Estamos, por conta do carnaval, numa versão gravada do programa. Olha só o que vai entrar aqui. E isso amarra o início do programa com Leonard Cohen. Isso amarra um vídeo espetacular dela em 1969, gravado na Itália. E eu escrevi lá no site do Ronca Ronca. A imagem, para mim, é a mais devastadora, a coisa mais espetacular que um intérprete já fez na face da terra. E eu fiquei doido, catei uma gravação parecida, mais ou menos na mesma levada que está lá no vídeo. Mas isso aqui é um outro dia, um outro show. Mas olha só, a onda é a mesma. E os caras editam um aplauso aqui que não tem nada a ver. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy. And that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover anyway. And you want to travel with her, you know you want to travel blind, but you think maybe you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. Aí está Nina Simone, gravada ao vivo, interpretando de forma única Suzanne, clássico absoluto de Leonard Cohen. com ela a gente encerra essa versão ultra mega carnavalesca, né, Nandão? Opa! Um clima totalmente momo. Mais uma edição do Ronca Ronca voltada para o carnaval. É. Seis versões carnavalescas do Ronca Ronca. 6 anos de Ronca Ronca nos últimos tempos aqui, basicamente ao vivo. Então não deixe de participar pelo endereço programa@roncaronca.com.br, uma vez que terça-feira que vem, dia 28, a gente coloca a tampa. A gente sela de forma festiva, positiva, olhando para frente a nossa passagem pelo dial 102.9. Hein, Nandão? Positivo. A gente impregnou esse negócio. 7 anos e meio no dial 102.9. 1 ano e meio de Rádio Cidade, 6 anos de UFM e Rádio do Verão. Então, essa marca, essa tatuagem vai ficar forever nos ouvidos, nos tímpanos de quem gosta de rádio, quem gosta de música. Então, terça-feira que vem, como eu disse, a gente sela essa parceria com a frequência 102.9 e fica aguardando as novidades. O site do Ronca Ronca é o canal oficial de comunicação com a nossa audiência, roncaronca.com.br. Por ali você vai saber do futuro do Ronca Ronca, certamente bastante atrasado, porque antes da gente colocar alguma coisa, a turma sinistra de Twitch e Facebook e essas outras ferramentas já soltou o sinal de fumaça. Exatamente, já terá soltado a informação. Enfim, obrigado pela audiência, obrigado por todo esse tempo de comunicação forte com Ronca Ronca. Terça-feira a gente volta ao vivo. Nandão, obrigado pela sua fantasia de pirata, você tá uma graça. Eu estou de tapa-olho. Espetacular. E o papagaio aqui? O papagaio vai tomar um teco daqui a pouco. Valeu, Mauricinho. Terça-feira a gente volta. Beijinho, Juca. Bye, bye. Tchau. Trust your perfect body. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca.